Capítulo 13. Quando a tribo de Efraim falava, o povo tremia de medo, pois essa tribo era importante em Israel. Mas pecaram ao adorar Baal e, com isso, selaram sua destruição. Agora continuam a pecar ao fazer ídolos de prata, imagens modeladas por mãos humanas. Ofereçam-lhes sacrifícios. Eles dizem, beijem os ídolos em forma de bezerro. Por isso desaparecerão como a neblina da manhã, como o orvalho à luz do sol, como a palha soprada pelo vento, como a fumaça que sai pela chaminé. Eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou do Egito. Vocês não reconhecerão outro Deus além de mim, pois não existe outro Salvador. Cuidei de vocês no deserto, naquela terra seca e sedenta. Mas depois que comeram e se saciaram, ficaram orgulhosos e se esqueceram de mim. Agora eu os atacarei como um leão, como um leopardo à espreita no caminho, como uma ursa da qual roubaram os filhotes, arrancarei seu coração. Como uma leoa faminta os devorarei, e como um animal selvagem os despedaçarei. Ó Israel, você está prestes a ser destruído por mim, seu único ajudador. Agora onde está seu rei? Que ele salve suas cidades. Onde estão os líderes da terra, os reis e os príncipes que vocês exigiram de mim? Em minha ira eu lhes dei reis e em minha fúria os tirei. A culpa de Efraim foi acumulada e seu pecado armazenado para o castigo. O povo sentiu dores, como as dores do parto, mas é insensato como uma criança que não quer nascer. A hora do nascimento chegou, mas ele fica no ventre. Devo resgatá-los da sepultura? Devo redimi-los da morte? Ó morte, traga seus horrores. Ó sepultura, traga suas pragas, pois não terei compaixão deles. Efraim é o mais próspero de seus irmãos. Mas um vento leste, uma rajada do Senhor, se levantará no deserto. Suas fontes se esgotarão. E seus poços secarão. Todas as suas riquezas serão saqueadas e levadas embora. O povo de Samaria sofrerá as consequências de sua culpa, pois se rebelou contra seu Deus. Serão mortos pela espada inimiga. Suas crianças serão despedaçadas, e suas mulheres grávidas, abertas ao meio.